divina mãe, a mesma fé que salva é que move a montanha. Eu vou seguindo o rap como sigo no samba, tô junto com os meus e sem pensar na fama. O verdadeiro homem traz tudo no seu nome, a morte, o show, DW eu vou de nome. Então não se assombre, se não gostou então some. O pensamento é rápido e a arma é o microfone. Mineiro com orgulho, no frevo eu nem me atrevo. Foi Belo Horizontino que eu nasci brasileiro. Tudo por amor, quase nada por dinheiro. Sendo poeta que eu me tornei guerreiro. Sei que é maneiro, nem tô falando grego. Vencendo o inimigo com a esperança, venceu o medo. E antes que eu me esqueça, não abaixa a cabeça. Falta de caráter não tem a ver com pobreza. Contra pilantragem, a mente tá sagaz. Chegando ao objetivo e sem passar ninguém pra trás. O caminho aqui é louco, irmão, eu sigo a vida. Mente santo, bate, cabeça tranquila. Malandro de verdade é o que dá valor à vida. Malandro de verdade não dá brecha nem vacila. Malandro de verdade anda de cabeça erguida, porque todo labirinto tem sua porta de saída. Malandro de verdade é o que dá valor à vida. Malandro de verdade não dá brecha nem vacila. Malandro de verdade é o que dá valor à vida, porque todo labirinto tem sua porta de saída. O rap é o som, BH é meu quintal. VJ City até Mercado Central. Na vida eu não sou craque, eu já tomei um baque pra saber que minha defesa é meu melhor ataque. Amigos são amigos, inimigos nem vem. O espaço aqui é curto, não cabe nesse trem. Rápido e rasteiro, eu sei que o tempo passa. Não dá pra lamentar e nem fazer pirraça. Espera a glória chegar no banco da praça, com discurso preparado que o sistema é ameaça. Quem procura, acha, pega você e faça. Sucessos e vitórias não chegam de graça. Vamos embora, porque chegou a hora. Cabeça erguida, irmão, peito pra fora. Coroas e medalhas, menção honrosa. Com suor do próprio sangue, escrever nossa história. Sigo no sapatinho, com os meus e não sozinho. Com certeza o da maldade não vai ser o melhor caminho. Se envolve, resolve, descansa o seu revólver. Como diz velho sabota, vai na fé e não na sorte. Malandro de verdade é o que dá valor à vida. Malandro de verdade não dá brecha nem vacila. Malandro de verdade anda de cabeça erguida, porque todo labirinto tem sua porta de saída. Malandro de verdade é o que dá valor à vida. Malandro de verdade não dá brecha nem vacila. Malandro de verdade é o que dá valor à vida, porque todo labirinto tem sua porta de saída. De cabeça erguida, porque todo labirinto tem.